DV Tribô, original GE. São vários marginal alado, consequência de opção. Posicionamento é fonte de quem tem disposição. Correria aos que correm, vida longa aos que morrem. Se morre pelos que correm, corre pelos que morrem. No contexto até que eu detesto emprego, perdi a porra toda e vi de volta meu sossego. Minha mãe sempre sonhou tanto com esse meu emprego. Eu tava dormindo, nega, mas hoje acordei cedo. Quando dispô pra subir, depois cuspi, desapontando, cumprindo o trato, se tratando em construir ou desconstruir. Fato forte a refletir é que eu rimei esses versos tudo, o goma ainda não tá aqui. E eles continuam achando que nós somos vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo. E eles continuam achando que nós somos vagabundo. É a ponte, é a fonte, seja bem-vindo ao meu mundo. Entrou no mato descalço e não pediu licença. Curupira tá na mata, curupira vai matar. Homem branco não vira índio se usar um cocá. Índio não vira homem branco se portar um celular. E o nosso boto cor de rosa agora é cor de marrom. E o nosso rio São Francisco fede a papel crepom. Bateu uma grana a mais, vou correr bem mais que a lebre. Ou é rap ou é deep web, mano, mal me segue. Se o tema for mulher, mais respeito às mulheres. Não é comer nem cozinhar, são bem mais do que talheres. Se o tema for política, visão do tiririca. Serra sarra no sarneio, o país melhora na dica. Foda-se o Alckmin, joguem Alckmin. Se constar uma cesta básica, liga pra mim. Tomei duvidando da minha índole. Tô com a síndrome de julgar esses boy cuzão. FBC me ensinou a síncope. Não ouço simple plan, meu plano é simplesão. São simples os tempos no tempo de todos os tempos. Em tempo de muita fala e pouco exemplo no centro. Invento um novo feitiço frame 90 BPM. Onde quem vê PM treme, sente o cheiro de morte. Fiz um corte nesse take quando vinha no Scott. A vizinha que fez de esporte, a língua grande deu sorte. A barca grande deu bote, lembrei dos bandeiros. Matando os índios na praia por ouro e diamante. Um monumento na praça, escorre sangue e desgraça. É o controle da massa e essa urna é só farsa. E o que eu peço é só força, nem mais o nosso na forca. Tem vários nossos na boca e essa boca nem fala. Ratatata, só fala bala. E esse barulho é justo um presidente, mais um busto. Na praça eu vou desacatar quem nos cala. Todas linhas, todo custo, isso é um susto. Políticos pra bala. Já sete não acelera, vá de bicicleta. Tipo um vídeo de Spike Lee fazendo a coisa certa. Se Glauber Rocha fosse vivo, eu dava um filme, irmão. Com Marighella, Django e Poderoso Chefão. Se Davi estivesse entre nós, dava nada, patrão. Só de me olhar, entenderia a teoria da evolução. Se Neruda ouvisse falar do flow do Hot, escreveria um best-seller só pros beats do Coyote. Intelectual do morro, sem metáfora, te apavorar contra os nazis, gatilho. Filho, é que eu vim da diáspora. E é pau no gato pra aqueles que roubam lá. Respeito é lei, a lei é o cão. Se fosse bate, podia roubar lá. Oiê, vermelho e preto, amor, chuva prevaleceu. Vermelho no preto é sangue, sangue preto é sangue meu. Tenho tanta fé em Deus que me considero ateu. É que eu nem boto tanta fé nesse senhor que vocês me deu. Preocupado com questões tipo como criar um filho. Preocupado com os polícia, pique, coronel, carilho. Maltrapilho e tudo se torna empecilho. Tomar um empiro, entrei na nova, é o papo dessa em trocadilho. São pérolas, cédulas, Mr. M pra sirene. Meus versos são lágrimas do mic, um pitch pulvoraz, no pitch um pulvoraz. Fala aí, concorrência, descansa em paz. A rotina fode sem dó com nós. Põe judeus de Jericóis e nazistas de Hugo Boys. Demônios na porta do inferno, céberos. Antimônio na mão, sem cérebros. A cartilha do oxi, o duro epóxi do pó é o caminho pra que elejam-se. Me lembram mal de si, se gritam matem-se. Já que os caminhos são os mesmos, então percam-se. Espectros de um filme estrangeiro, com Kubrick na lente, Tarantino no roteiro. Longe do ninho, na boca do predador. Uns vêm pra ser ovelha, eu vim pra ser pastor. Tô de boa quando cessão, na minha quando cação. No pique dos que correm, na soma dos que somam. De olho nos que somem, não fujo se começam. E se o mar abrir, eu sei que eles não passam, não passarão. Original GE. DV é tribo. Aí, inscreva no canal do DV e do Rapbox. Xia.